André Cedeiros. O moral de Igor. Luz e bem trajado é os faixa do GM. A luz e bem trajado é os faixa do GM. Eu na polícia é o pau, xereca pra nós se rende. Eu na polícia é o pau, xereca pra nós se rende. E socadão, só botadão na pepeca dessas gostosas. Socadão, só botadão na perereca da redor. Socadão, catucadão, catucadão nas perigosas. Socadão, catucadão na xereca do jogaosa. Eu vou mandar sequência pra as piranha que fode. Paulo Juan Ferraz. Vai sentar pra vagabundo. Vai sentar pra vagabundo. Alô, MC Gu. Vou ter que aturar nós, tá ligado? MC Gu que tá na casa, conexão das favelas, tá ligado? O brocador de paredões. Em nome de Rua Produções, vem de vingança. Luz e bem trajado é os faixa do GM. A luz e bem trajado é os faixa do GM. Eu na polícia é o pau, xereca pra nós se rende. Eu na polícia é o pau, xereca pra nós se rende. E socadão, só botadão na pepeca dessas gostosas. Socadão, só botadão na perereca da redor. Socadão, catucadão, catucadão nas perigosas. Socadão, catucadão na xereca do jogaosa. Eu vou mandar sequência pras piranha que fode. Paulo Juan Ferraz. Vai sentar pra vagabundo. Alô, MC Gu. Vou ter que aturar nós, tá ligado? MC Gu que tá na casa, conexão das favelas, tá ligado? O brocador de paredões. Em nome de Rua Produções.